do Manguila, oba! Márcia Ferreira, Quando o Coração Diz Que Sim. É a nossa bodega do Maguila, sempre com o melhor da música e os pedidos dos ouvintes, viu? Estou aguardando. DDD 89-99992-7022. Muito bem, vamos de intervalo então. Na volta eu vou falar desse negócio. Por que que os postes de luz ficam só de um lado da rua? Tem alguma explicação lógica pra isso? Vou já explicar pra vocês. Enfim, tem muito mais música, tem mais pedidos, tem mais abraços. Não sai de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu volto com você. Você já sabe, né? Não tem nem pra que dizer. Eu fico toda hora me repetindo. Eu acho até que você já decorou meu texto. Mas é porque eu preciso falar, né? Porque às vezes você sai, muda de estação e eu fico aqui, você me deixa sozinho. Não me deixe sozinho, Brasil. Não me diga não. Então, dois minutos, tá bom? Contados e cronometrados. Vá beber uma água, vá ter um encontro com o ministro Barroso. E já já a gente se encontra de novo, tá bom? Sai daí não. Anuncie na bodega. Na bodega do Maguila. É melhor que investir em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega do Maguila. Para todo mundo ouvir na bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie aqui e faça um bom negócio. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. São Colinas, Maranhão! Estamos de volta na cidade, meu povo! Olha, domingo 24 de agosto vai ter piseira em Colinas! É aniversário da Rádio Cidade! A entrada é 2 quilos de alimento não perecível! Vai ser festa topada, é festa grande, meu povo! Eu tô aí, junto com vocês, botando tudo pra animar a sua festa e sua astral! Aí você piseira com força, não percam! Tamo juntos, até lá! Show de 10 anos, Rádio Cidade Colinas FM, 103,1. Venha fazer parte dessa festa histórica. São 10 anos no ar e quem ganha o presente é você. Dia 24 de agosto no Parque Tamboril. E pra comemorar em grande estilo, ele vem aí, o Washington Brasileiro. Washington Brasileiro. Dos palcos, num show que vai estremecer o Parque de Vaquejada Tamboril. Participações especiais, DJ Kennedy, DJ Cláudio Mix, DJ Jonathan B, DJ Dudu Pressão, DJ Messias, Paredão do Jaburu 2.0 e Paredão Acabou o Sossego. Data. Eu tô com medo de apaixonar. É dia 24 de agosto no Parque Tamboril. Show de 10 anos. Rádio Cidade Colinas FM 103,1. Entrada, 2 quilos de alimento não perecível. Participação especial, Carlos Peter. Patrocínios, Poupas Oliveira, Prefeito Renato Santos, Prisma Telecom, Restaurante Saborear, RF Refrigeração, Rodrigo Eletro, Frigorífico Só Suínos, São José Turismo, Supermercado Souza 1 e 2, Vereador Cleiton do Hospital, Vereadora Carol do Júnior Costa, Vereador Walter Limuniz, Evigas Engenharia. Apoio Cultural, Maurício Nascimento, Associação Santa Rita e Marcelo Barbosa. Realização Cidade Colinas FM 103,1, a nossa rádio. Venha fazer parte dessa festa. Bora se dançar, bora, bora, bora, bora, bora se esfregar. Pior

na boca do lobo. Não tem pra onde fugir. É um ocupado de novo. Será que não quer me atender? Eu não desisto, sou teimoso. Me ligo até amanhecer. Colinas, importante cidade do interior maranhense, a princesa do sertão. Banhada pelos rios Itapecuru e Alpercatas, terra de gente hospitaleira, berço da comunicação regional. E é aqui que a Rádio Cidade Colinas, FM 103.1, está instalada à Rua do Cruzeiro, Alto da Serrinha. Com uma programação inovadora, promoções e muita diversão 24 horas por dia. Acesse www.radiocidadecolinasfm.com.br. Rádio Cidade Colinas FM 103.1. A nossa rádio. Chegando o programa que você estava esperando, o mais popular de todos, Brasil Brega Show, Brega Show, as músicas que o povo gosta, no comando de Nonato Costa, Brasil Brega Show, irreverente, diferente, cheio de amor, Nonato Costa está no ar. Salve, salve, meus amigos de todo o Brasil. Olha aí, gente. Um abraço muito fraterno, muito carinhoso para você que, a partir de agora, está em sintonia com a gente na Rádio Estúdio Brasil e na emissora da sua cidade. Que prazer, que alegria da gente poder passar com você a próxima uma hora em mais uma edição do nosso querido programa Brasil Brega Show. Grande abraço, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos juntos, tá bom? E já anunciando a primeira de hoje no nosso tradicional baú do brega. Vamos chamar José Roberto e seu grande sucesso, A Minha Vingança. Pobre daquele que gostar de você. Pobre daquele que pensar em te amar. Vou dar conselhos e façam de mim como espelho. Gostei e sofri, perdi tanto tempo. Estou acabado, você me iludiu. Mas de vingança não vou deixar que engane a mais ninguém. Vou até pregar avisos por onde passar. Você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Você vai chorar, não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Depois desta belíssima música do meu amigo Zé Roberto, a gente continua com muita alegria. Foi Minha Vingança e o nosso Baú do Brega. E a gente continua com muita alegria cumprimentando você e dizendo que você pode participar do nosso programa. O nosso WhatsApp para sua participação, mandar o seu pedido de música, não é? Localizar um parente, um amigo que você não vê há muito tempo, é 689-9997-7094. Chegou o momento da nossa mensagem de fé, confiança e esperança aqui no Brasil Brega Show. Preste muito atenção para ela. Há pessoas que nos ensinam através da dor e outras que nos curam com seu amor. Mágico é quando a vida nos envia pessoas que com delicadeza e sensibilidade nos ajudam a enxergar os pontos que precisamos crescer, que nos dão a mão no caminho do autoconhecimento e nos auxiliam a enfrentar nossos medos e nossas camadas mais sombrias. Que com a magia nas palavras e nas atitudes mostram que as experiências passadas não definem as atuais. E assim que nos ensina a dar um novo sentido à nossa vida. São pessoas especiais que carregam a maturidade na alma, que entende que estar com alguém não é assumir a responsabilidade pela sua felicidade, mas crescer junto, que sabem que ninguém é perfeito, porém que todos podemos ser melhores, que têm ciência de que uma relação é uma semente que deve ser plantada e cuidada para poder crescer e dar os seus frutos. São pessoas que com o seu melhor nos ajuda a encontrar o nosso melhor. Apesar do mundo estar cheio de pessoas vazias, há muitas pessoas profundas, cheias de sentimento, prontas para mostrar que o verdadeiro amor não dói. Os relacionamentos verdadeiros não são relacionamentos sem desafios. São os relacionamentos curadores que nos fazem crescer. Quando nos conectamos com alguém assim, percebemos o poder que um relacionamento pode ter e que a relação, quando madura e profunda, é tanto uma jornada de amor quanto uma experiência de cura para a sua alma. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, tá bom? Que bela, que maravilhosa mensagem. Agora a gente vai trazer música linda, mensagem musical com o nosso Vovô do Arrocha, o cantor paraense lá da cidade de Salinópolis, e o seu sucesso Fogo da Paixão. Jorge Lisboa, as plataformas digitais, é só música boa. Teu sorriso encantador é a expressão do amor que habita em seu coração. Toda vez que eu te vejo, vem o fogo da paixão e acende o meu desejo. E quando você sorri, me chama a atenção, uma chave vai abrir, vai abrir a porta do seu coração. Quem tá dentro vai sair pra fazer declaração. Vai abrir a porta do seu coração. Tá dentro vai sair pra fazer declaração do amor que a gente viveu, que me apaixonou e até hoje sou seu. Sou seu. Do amor que tudo existiu, não deixou pra depois nossa vida a dor. Thank you.

Cidade Colinas FM 103,1. Vem pra cá. Venha fazer parte dessa festa histórica. São 10 anos no ar e quem ganha o presente é você. De agosto no Parque Tamboril. E pra comemorar em grande estilo, ele vem aí, o Washington Brasileiro. Washington Brasileiro. O brabo dos palcos, num show que vai estremecer o Parque de Vaquejada Tamboril. Eu te busco meia-noite. Participações especiais. DJ Kennedy. DJ Cláudio Mix. DJ Jonathan B. DJ Dudu Pressão. DJ Messias. Paredão do Jaburu 2.0. E Paredão Acabou o Sossego. Guarde essa data. Eu tô com medo de apaixonar. Dia 24 de agosto no Parque Tamboril. Show de 10 anos. Rádio Cidade Colinas FM 103,1. Entrada: 2 quilos de alimento não perecível. Participação especial: Carlos Peter. Patrocínios: Poupas Oliveira, Prefeito Renato Santos, Prisma Telecom, Restaurante Saborear, RF Refrigeração, Rodrigo Eletro, Frigorífico Só Suínos, São José Turismo, Supermercado Souza 1 e 2, Vereador Cleiton do Hospital, Vereadora Carol do Júnior Costa, Vereador Walter Limuniz e Vigas Engenharia. Apoio Cultural, Maurício Nascimento, Associação Santa Rita e Marcelo Barbosa. Realização Cidade Colinas FM 103,1. A nossa rádio. Venha fazer parte dessa festa. Bora se dançar, bora, bora, bora, bora. Bora se esfregar, bora, bora, bora, bora. Bora fazer nenê, só no Galegola. O Brasil está ouvindo Brasil Brega Show, o programa onde o amor fala mais alto. Ronaldo Costa, o homem emoção do rádio. Bonita música do cantor Renan Júnior aqui no nosso programa Brasil Brega Show. Chegou a hora e a vez de Evaldo Lucena, o criador de sucessos. As músicas do cantor, compositor e produtor musical de grande sucesso da música brega, o Evaldo Lucena já vem aí com esses dois novos sucessos, Adormeceu e Mensagem no WhatsApp. Consegue aliviar a dor de uma grande paixão. Saudades de um amor antigo vem sufocar o sentimento que só me faz gritar seu nome aqui por dentro. Adormeceu, mas não morreu. Jura que ainda é seu. Adormeceu, mas não morreu. Jura que não lhe esqueceu. Vem revirando arquivos de nossa história. Aí me vem na memória lembranças do nosso amor, alimentando o que renasce das cinzas, existe ainda, que nem o tempo apagou. Do nosso amor, alimentando o que renasce das cinzas e bem mais forte ainda, que nem o tempo apagou. Show. Brasil Brega Show! A mensagem no WhatsApp, você dizendo que embarcou. Fui pra rodoviária, mas nada adiantou. Fiquei desesperado, meu mundo desabou. Corri atrás do ônibus, acenei, mas você nem olhou. O que eu faço agora? O que devo fazer? É fim de semana, eu sozinho na cama, não tenho você. É fim de semana, eu sozinho na cama, não tenho você. Quando alguém me mostrou a mensagem no WhatsApp, você dizendo que embarcou. Fui pra rodoviária, mas nada adiantou. Fiquei desesperado, meu mundo desabou. Acenei, mas você nem olhou. O que eu faço agora? O que devo fazer? É fim de semana, eu sozinho na cama, não tenho você. É fim de semana, eu sozinho na cama, não tenho você. Ômegas Fan, o mais revolucionário produto que a Saúde com Beleza acaba de lançar. Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses, atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos. Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular. Trazem benefícios para a pele, sistema imunológico, emagrecimento, contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo. Ômegas Fã da Saúde com Beleza. O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3, mas preste atenção neste detalhe. Ômegas Fã não é somente ômegas 3. Ômegas Fã são ômegas 3, 6 e 9. Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais. Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade ou faça sua compra pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Nosso WhatsApp 619-9819-5151. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Bonitas, maravilhosas músicas. Quer bater um papo com a gente? Liga, conversa conosco. É um grande prazer a gente poder atender vocês, meus amigos. São ouvintes do nosso programa Brasil Brega Show. Minhas amigas queridas de todos os estados brasileiros, um grande abraço para vocês, que são sempre muito bem-vindos ao nosso programa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ademar, de Varginópolis. Donato Costa, todos os finais de semana, escute seu programa, sou Ademar Santos, e eu queria que te mandasse uma música bem bonita para todos os ouvintes e desejo a você um ótimo final de semana. Obrigado, Ademar. Um grande abraço para você. O convidado especial do Evaldo Lucena hoje é o cantor Chanes Lope e vai para o meu amigo Ademar Santos de Varginópolis, lá no estado de Minas Gerais. Leva tudo! Chanes Lopes, o rei da bagunça, ao vivo! Hoje eu acordei tão triste, pensando em você. E pra me disfarçar, fui até a sala, liguei a TV. Procurei lembrança sua, fiquei olhando no espelho. Encontrei no seu pente um fio do seu cabelo. Peguei o fio do seu cabelo e guardei no paletó. Encontrei o seu vestido com cheiro do seu suor. E quando eu vi o seu batom, eu pensei em sua boca. Encontrei sua camisola no meio das minhas roupas. Você foi embora e muitas lembranças ficou. E o que eu faço agora, sozinho sem o seu amor? Volte pra mim ou leva tudo, não me faça sofrer. Leva tudo que é seu pra mim tentar te esquecer. Estúdio Rebaçoso Gravações. Você foi embora e muitas lembranças ficou. E o que eu faço agora, sozinho sem o seu amor? Volte pra mim ou leva tudo, não me faça sofrer. Leva tudo que é seu pra mim tentar te esquecer. Show de 10 anos, Rádio Cidade Colinas FM 103,1. Venha fazer parte dessa festa histórica. São 10 anos no ar e quem ganha o presente é você. Música. 24 de agosto no Parque Tamboril. E pra comemorar em grande estilo, ele vem aí, o Washington Brasileiro. Washington Brasileiro. Dos palcos, num show que vai estremecer o Parque de Vaquejada Tamboril. Participações especiais, DJ Kennedy, DJ Cláudio Mix, DJ Jonathan B, DJ Dudu Pressão, DJ Messias, Paredão do Jaburu 2.0 e Paredão Acabou o Sossego. Data. Eu tô com medo de apaixonar. É dia 24 de agosto no Parque Tamboril. Show de 10 anos. Rádio Cidade Colinas FM 103,1. Entrada, 2 quilos de alimento não perecível. Participação especial, Carlos Peter. Patrocínios, DS Serviços, Farmácia Bandeira, Grupo Brandão, Granada Amazônia, Amaral, JR Distribuidora, JR Motos, Jatobá Construção, Lanchonete e Sorveteria, que delícia. Marcelo Barbosa, Deputado Federal Marreca Filho, Neto Céu, Loja Novo Lar e Óticas RD. Apoio Cultural, Maurício Nascimento, Associação Santa Rita e Marcelo Barbosa. Realização Cidade Colinas FM 103,1. A nossa rádio. Venha fazer parte dessa festa. Beleza, minha gente, é o nosso programa Brasil Brega Show, a emoção gostosa de todos os finais de semana. Muitíssimo obrigado a você nos mais diversos estados e cidades deste país. Um grande abraço, você que nos escuta nas chacras, fazendas, colônias, seringais, ramais, altos e baixos rios. Um grande, um carinhoso abraço para todos vocês. De volta com a terceira parte do nosso programa, só música gostosa. Eu já disse, esse é o mais romântico, mais apaixonado programa do rádio brasileiro, e vem aí o Grupo Calcinha Preta, uma homenagem à grande Paulinha Abelha, abelha que virou anjo. O tempo passa, mas a saudade não. Sinto tanta falta da alegria do seu coração. Sinto falta do teu brilho, sua voz no meu ouvido, de te ver aqui cantando, dançando, sorrindo, de você aqui comigo. Como não amar, Paulinha, como não. Show. Brasil Brega Show. O que era o amor? Que música, que emociona nessa música bonita. Ah, vamos pro nosso quadro, gente, de curiosidades agora no nosso programa. As curiosidades é essa hoje sobre a música brega, ritmo popular no Brasil, conhecida por suas letras românticas e melodias cativantes, muitas vezes com uma estética kitscher e visuais chamativos. Originado na década de 50, mas consolidada nos anos 90, especialmente no Norte e Nordeste, o brega, né, mistura sentimentos de ritmos brasileiros, latinos, caribenhos e sons eletrônicos. Artistas como Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, Adelino Nascimento, Amado Batista fazem muito sucesso com o nosso brega. A palavra brega inicialmente tinha uma conotação pejorativa, significando algo cafona ou de mau gosto, mas o gênero foi ressignificado e ganhou força popular. O brega mistura ritmos como bolero, a música romântica, samba canção e a jovem guarda, com influência caribenha e sons eletrônicos. Falando um pouco sobre o ritmo que a gente adora e que a gente gosta, por isso mesmo a gente criou o nosso Brasil Brega Show. E vamos trazer agora mais uma música nova, bonita, né? Esse rapaz aí está surgindo agora e com certeza vai ser um dos grandes expoentes da música brega logo logo. O Helder José, Cadeira de Bar. Vem você na cabeça, como é que te esqueço? Cada garrafa que eu viro, tô virado três noites, nem sei como estou vivo. Eu tô sentado numa cadeira de bar, sem ninguém pra conversar, deu vontade de chorar. Só Deus sabe o que estou sentindo, tô gritando seu nome, mas ninguém está me ouvindo. Eu tô sentado numa cadeira de bar, sem ninguém pra conversar, deu vontade de chorar. Só Deus sabe o que estou sentindo, tô gritando seu nome, mas ninguém está me ouvindo. Eu desço, vem você na cabeça, como é que te esqueço? Cada garrafa que eu viro, tô virado há três noites, nem sei como estou vivo. Eu tô sentado numa cadeira de bar, sem ninguém pra conversar, deu vontade de chorar. Só Deus sabe o que estou sentindo, tô gritando seu nome, mas ninguém está me ouvindo. Eu tô sentado numa cadeira de bar, sem ninguém pra conversar, deu vontade de chorar. Só Deus sabe o que estou sentindo, tô gritando seu nome, mas ninguém está me ouvindo. Este é um anúncio dedicado a você que vive sofrendo com o mau cheiro dos seus pés. Tira Chulé, vamos ajudar a combater isso. Tira Chulé, o gel que vai deixar seus pés cheirosos, macios e sem bactérias. Sim, porque o Tira Chulé foi criado para combater o mau cheiro dos seus pés. Tira Chulé, um produto saúde com beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou acesse nosso site www.saudecombeleza.com. www.brasilbregashow.com.br. Ligue agora para a nossa central 61-3532-6993. Tira chulé. Ajuda a eliminar o chulé dos seus pés. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Eu peço bis.